portão. Juliette, 612, 389, MS. Pronto para o táxi, Chané 6140, estamos com 106 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, nossa alternada é Natal. Chané 6140, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1022, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 10, 1.895, até lá no trânsito, está ajustado 1022, Chané 6140, obrigado. 1809. 9911, prossegue o táxi via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 1022, bom voo. Índia Alfa, quando ponto 682, total 999. Zero é o número 1? Azul, confia. 260, número 1? Com 260, número 1, reporte estabilizado. Pode aprovar a Serra e está formação em Duna? Está autorizado, Gol no 260. 260. Olha, boa tarde, algum 397, perfil da Dael. Gol no 367, compra o perfil da Dael, suba para o 360. 360, Gol 397. Gol 2047, para interceptar o lote, curva esquerda na Pro 130, reposta estabilizado. M1 no 40, autorizado a linha em decolar da 10, vento 190 graus, 10 nós. A linha decola, pista 10, chamei M1 no 40. O 260, 1700 pés, o ajuste 1022, reporta estabilizada. 1700, 1022, reportará. Mike, Eco Delta. Frequência livre. Azul 4207 2000, ajuste 1022, está livre LS. Dá presente uma duna, reposta estabilizada. Localizador visual. Gol no 260, torre 118.95. 118.95. Uma 31.98 indicada. Indicada 259, vai reduzir para 229 agora está para 3198. Reduza 1.80.3198 sob vetor, vai curvar à esquerda e voa na proa 020, limitado pelo localizador. Reduz para 1.80, esquerda, proa 20, limite localizador, 3198. Zero, livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus com 10 nós. Livre pouso, pistão no zero, com 200. Próximo ponto de espera está pronto, total 991. Sim, total 991, mantenha a posição devido a tráfego na final da 10. É, mantém posição, total 991. 6140 da Oceané, decola aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. Pro de Salvador agora 208, Oceané 6140, obrigado, bom dia. 207. Controle de Salvador, Oceané 6140, cruza 2000 pés, saída Fuca. Oceané 6140, contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 350, sem ser vigilante. 350, Oceané 6140. Quer manter, total 999. 198, curva direita por 060, intercepta sinal pista 10. Segue tráfego da Azul, Embraer 190, está à sua direita em 8 milhas. Temos o tráfego no TP, senhor. Direita 060 para o IRS, 3198, já estabilizado. Zero solo aos 41, no direita 121, na décima 9. 219, 1260. Azul 4207, chame torre em 1 no 8, décima 95. 3198, 2000 pés, autorizada final no 0. Autorizado 2000 pés, é final de LS. X-Ray, pistão no 0, tanto 3198. Papa Romeo, Mike, Foxtrot, Juliette, chama centro, Recife. 12685, alternativa 2545. 7 da total, preste antes de a rolagem, não no 0. 4287. Bom dia. Olha, o Xanem 6140, pequeno desvio à esquerda para o 065 para evitar uma formação. Quantas milhas? Ah, aproximadamente 10 milhas no máximo. Ciente livre? Livre, obrigado. Coisa para adiantar, gente. Tempo? Sim, só um instante, eu vou contactar o centro de Recife, ver se há possibilidade de adiantar o plano. Porém, destino Guarulhos, pode preparar uma saída da Euleda Bridge aguardando, ok? Obrigado, da Euleda Bridge. Qual foi a série do Vitor? Força Aérea 2281, pátio militar, destino Porto Seguro, nível 1 centena, número 2 para a Copa, é só um instantinho, prepara a saída Coral aguardando. Centro Recife, 1251-133-25. 07 confirmando baixada travada? Confirma. Azul 4207, autorizado pouso pistão no 0, o vento 190 graus, 13 nós. Pouso pistão no 0, azul 4207. Total 9911, decola as 43, controle agora 120, décima 8, bom voo. 1208, grave, bom dia. Direcionamento no pátio militar, reporte para o táxi, o ajuste 1022, o Força Aérea 2281. Por Salvador, total 9911, bom dia. Bom dia, total 9911, sobe e mantém o 310, vigilância, radar. Ascensão 310, vigilância, total 9911. Sinal 140, voo Aracaju. Sinal 140. Prossiga. Voo Aracaju. Voo Aracaju, obrigado. Sinal 140, chama Centro Recife. Runo 2685, alterno 2545. Recife agora 2685, alterno 2545, Xané 6140, obrigado, bom dia. Direita 121, décima 9. 219, 4207. 35595. Autoriza, vamos final 160. Efetivo, mantenha o 40. Mantendo o 40. Salvador Azul, 4207, virou à direita. Alto com 109. Autorizado, pouso na pista 10, 3198. Salvador Azul, 4207. Azul 4207, táxi via Alfa e reporta antes ao táxi Juliette para ingresso. Livre táxi via Alfa, vai chamar antes da Juliette para ingresso, 4207. Então 3383, em coordenação com o centro, pronto, copo, Guarulhos 340. Afirma. Autorizado, Guarulhos, o nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL. Leda após posição bridge, onde intercepta Peslu 1, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle opera em 120, decima 8, e aguarda o transponder, o TAM 3383. Autorizado então, 3430 para Guarulhos, decolando a pista 10, da EL Leda bridge, Peslu 1, nomeia 1208, aguarda o transponder, o TAM 3383. Afirmativo, o portão 10 já está pronto para o pré-acionamento? Mais 5 minutos. Afirmativo, reporta quando pronto, TAM 3383, o ajuste 1022. Obrigado. Solo, Força Aérea 2281, tá, não para ficar no ar, não para. O Força Aérea 2281, confirma apenas o POB? 06. 06 no POB, táxi autorizado inicialmente até o ponto de espera da hotel, reporta para o cruzamento, Força Aérea 2281. Três, três, três, na escuta. Tá 3198, solo aos 48, direita 121, décima 9. 219, obrigado. O azul 4207 prossegue Alfa Juliette 01, é o portão. 4207, Alfa Juliette até o 01, grato. Salvador, TAM 3198, boa tarde, Ivan. 198, boa tarde, TACSEV Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette por 2, 3198. Lá no hotel, professor de Deus, por favor. O Força Aérea 2281 para ingresso, decolagem taxando via pista. Chame agora a torre em 118, decimal 95. Força Aérea 2281 autorizado, ingresso, taxia via pista, reporta quando alinhado e pronto, cabeceira 10. Força Aérea 2281. 8. 5595, chama o controle, Ilhéus em 120, decima 1. 120, Ana, obrigado. Ana. Vento 1, tem livre decolagem da 10, vento 190 graus, 10 nós. Total 99 no 1, chama Centro Recife. 12685, alterno 2545. 12685, alterna. 12545. 2545. Uno, decola 5-3, controle agora 120, décima 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Pode passar a 2281? Supera 2281, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 100, serviço de vigilância. 8. Salvador, muito bom dia, 7 do Exército, informação no number, descida 150 para a flor de TAP. GS5728, identifique, desce e mantenha 050 na flor de TAP na minha escuta. 5728, vai ter a mais. Salvador, muito bom dia, Papá Romeu, India Mike Golf, cliente da November. India Mike Golf, ação de identificação na Pro Diamanda, e se mantém a nível de voo 060. 060 na Pro Diamanda, India Mike Golf. Que Golf vai manter qual velocidade na descida? 24250 nós. Vou ir pra Duna. Pra Duna, Papá Romeu, India Mike Golf. Alô, Salvador, bom dia, 1260 para Recife, paciente da November, pronto para cópia? 1260, bom dia, informação November confere, Recife autorizado nível 390, via Upper Whiskey 58. Decolada 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120.8 e aciona 5430 no transponder. Autorizado Recife, nível 390, Upper Whisky 58, decola da 10 com curva esquerda, Arapuca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5430, 1260 da Gol, obrigado. Eu só confirmo o portão, o Gol 1260. Copiou? 08, portão, confirma. 08, confirma. Cliente no 08, chama pronto para o inspecionamento, Gol no 260. Portará, obrigado. Diamante Golfo, desce montanha 3.000 pés, ajuste no 021. 1021 para 3.000 pés em Diamante Golfo. Alfa, Paulo Afonso. Diamante Golfo, desce 2.000 pés, autorizado a final 1-0. Para 2.000, autorizado final 1-0, Diamante Golfo. Web 5728, desce, mantém 3.000 pés, ajuste 1-0-2-1. 3.000 no 0-2-1, 5728, está na frente de tapa. 1-2-3-4, 4-3-2-1, como recebe? Muito grato. Ciente. Obrigado. A sequência pro 5728, tá bom, senhor? É o 2. 728. Controle Salvador, voo no 738. Gol no 738, aciona identificação. Desce, mantém o 050 na chegada Mari. Ok, descendo para 050 na Mari, gol no 738. Web 5728, vetor radar sequenciamento, voe com proa 020, limite o lock. 020, limitado pelo lock, sector do Webjet. .28 vai seguir o Bravo 350, que está sua posição agora de 11 horas em 7 milhas, livre o seu nível de descida. E Golf tem um trato à sua direita, um 737-800. Vai permanecer sua retaguarda, está com 4 milhas agora. Hoje você está sem alguém já mais pouco, ainda não há visto. Eu mantei uma centena para a Terra 2281. 3383 para puxa acionamento. Então 3383, 1-0 autorizado, reporta táxi. Vai reportar o táxi, 3383 autorizado.